Ficheiro 55, página 543, Dramatis Personae, por ordem alfabética. A. Afonso XII. Filho de Isabel de Bourbon, rainha de Espanha, aos 18 anos foi convidado a assumir o trono que a mãe teve de deixar. Casou por amor com a sua prima direita, Mercedes, tia de Amélia, a irmã mais nova de sua mãe, que foi rainha de Espanha por apenas 6 meses, tendo morrido com uma septicémia na sequência de um aborto espontâneo. Voltou a casar com Maria Cristina de Áustria, que à data da sua morte estava grávida do seu único descendente varão, o futuro rei Afonso XIII. Afonso XIII. Rei de Espanha desde o nascimento, ver Afonso XII. Foi extremamente mimado pela mãe, regente em seu nome. Casou com Vitória Eugénia de Battenberg, neta da Rainha Vitória, conhecida por Ena, e foi vítima de vários atentados, nomeadamente no dia do seu casamento, festa na qual estava o príncipe herdeiro de Portugal, Luís Filipe. Deste casamento nasceu o infante João, conde de Barcelona, que casou com Maria Mercedes de Orleães, sobrinha de Amélia e mãe do atual rei de Espanha, João Carlos I. Alix, Alexandra da Dinamarca. Princesa de Gales, era casada com Eduardo de Inglaterra. Conhecida por Alix, era muito próxima de Amélia, tendo visitado Portugal e ficado no Palácio da Pena e no das Necessidades várias vezes. Unia-as provavelmente o facto de serem ambas vítimas das infidelidades dos maridos. Ana, a criada de Amélia, é uma personagem de ficção. C. Carlos e Jacques d'Orléans, irmãos de Amélia, morreram em crianças e a sua morte marcou muito a irmã mais velha. Cartas. Muitas das cartas reproduzidas são originais, como é possível identificar por um estilo mais formal que se optou por manter, dada a sua riqueza. Entre estas destacam-se, por exemplo, os bilhetes deixados pelos príncipes à mãe, a carta de Amélia para Yolanda Luin no dia da partida para Portugal, a carta de Marguerite d'Harcourt para Amélia e que é lida no comboio em direção a Lisboa, a carta da Condessa de Paris para a filha após o nascimento de Manuel e as cartas que a rainha envia de Biarritz para o rei Dom Manuel, a comentar o seu casamento e julgo que até agora desconhecida, aquela em que aponta o perigo de que os portugueses não considerem Luísa de Battenberg como uma princesa inglesa. Casa Nova Henrique, aguarelista espanhol, veio para Portugal para fugir a perseguições políticas no seu país. Foi mestre de Carlos e Amélia e do rei Dom Luís. Pintou vários retratos da família real, entre eles um que retrata Maria Pia com o seu neto Luís Filipe e que se encontra no Palácio da Ajuda. Clementina, a tia-avó de Amélia, que a recebe em Viena aos 18 anos, é também tia-avó de Carlos, já que o seu marido, Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, é irmão do avô do Duque de Bragança, Fernando II de Portugal. As suas ligações com a família real portuguesa terão sido importantes para a escolha do casamento da princesa francesa com o príncipe português. Columbano Bordal Pinheiro, filho do pintor e escultor Manuel Maria Bordal Pinheiro e irmão de Rafael Bordal Pinheiro, estudou na Academia de Belas Artes de Lisboa desde os 14 anos. Com uma bolsa de estudos secretamente financiada por Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, avô de Carlos, foi para Paris continuar a estudar pintura. Para além dos seus famosos retratos, nomeadamente o de Antero de Quental, decorou várias salas do Palácio de Belém, entre eles o quarto e a cama de Amélia, e é o autor dos painéis dos espaços perdidos da Assembleia da República, entre muitos outros trabalhos. Conde de Arnoso, Bernardo Pinheiro Correia de Melo. Amigo de infância do Duque de Bragança, foi mais tarde seu secretário particular. Não tinha a admiração de Amélia, por esta o associar ao grupo, que, segundo acreditava, promovia as infidelidades do marido. Depois do regicídio, provou a sua extrema lealdade ao rei, insistindo nas cortes que os assassinos fossem identificados e a cabala desmontada. Ninguém lhe prestou atenção. Conde de Chambord, Henri d'Artois, conhecido entre os Orleães pelo primo mais velho, ou simplesmente o primo, era o pretendente ao trono de França pela linha Bourbon. Quando os Orleães regressaram do exílio, aceitaram dar-lhe precedência, na condição de que, não tendo filhos, indicasse Luís Filipe de Orleães, o pai de Amélia, como sucessor, o que veio a acontecer após a sua morte. Conde de Paris, Luís Filipe de Orleães, pai de Amélia e neto de Luís Filipe I, rei de França. Aos 4 anos de idade, ficou órfão de pai, sendo educado pela mãe e pelos avós paternos. A Revolução de 1848 levaria à abdicação do avô no Pequeno Príncipe, que à época contava apenas 9 anos. E levado ao trono como Luís Filipe II, sua mãe, Helena de Mecklenburg, ficaria como regente do reino na minoridade do filho. Mas os ventos revolucionários não tinham ainda parado de soprar e é instaurada a Segunda República Francesa, levando ao exílio para a Inglaterra de toda a família real. Em 1864, casou com a sua prima de direita, Maria Isabel de Montpensier, com quem teve 8 filhos. A família conseguiu regressar à França em 1871, vivendo na Normandia, no Castelo de, a maior parte do tempo. O casamento de Amélia e as festas que aconteceram em Paris em sua homenagem fizeram a República temer pela restauração da monarquia. Luís Filipe passou a ser reconhecido pelos monárquicos franceses como Filipe VII, mas em breve lhe era destinado novo exílio, tendo falecido em Inglaterra em 1894, com apenas 56 anos de idade. Conde de Sabugosa, António Maria José de Melo Silva César Menezes. António Vasco, como o tratavam os amigos e a rainha. Vasco em homenagem ao seu antepassado, Vasco Fernandes César, segundo afirma Mário de Sampaio Ribeiro, no panegírico proferido em honra do Conde de Sabugosa em 1954, foi talvez o melhor amigo de Amélia. Desempenhando durante largos anos o lugar de camareiro-mor, a partir do momento em que a princesa chegou a Portugal, manteve-se sempre seu conselheiro e confidente, acompanhando-a no exílio. Casado com Mariana Sabugosa, que foi dama da rainha. Condessa de Paris, Maria Isabel de Orleães, mãe de Amélia, era filha de António de Orleães, duque de Montpensier e de Luísa Fernanda, o que a tornava neta, por via paterna, de Luís Filipe I de França e por via materna de Fernando VII de Espanha. Recebeu o título de Condessa de Paris por casamento com o seu primo direito, Luís Filipe, pai de Amélia. Nascida em Sevilha e educada como uma infanta de Espanha, foi mãe de 8 filhos, a mais velha das quais foi Amélia, futura rainha de Portugal. Com um temperamento muito particular, a carta que escreve depois do nascimento do príncipe Dom Manuel é original e retrata-a na perfeição, preferia Vila Manrique a todos os seus outros palácios e, em sua homenagem, a vila mudou de nome para Vila Manrique de la Condessa. Morreu em 1919, com 70 anos, no palácio que tanto amava. Condessa de Seixal, Maria Germana de Castro Pereira. Casada com o Conde de Seixal, anteriormente casado com uma das suas irmãs, foi dama fiel e próxima de Amélia. O seu único filho, Rodrigo Seixal, nasceu no mesmo dia que o príncipe Dom Manuel. D. Diários. A rainha escrevia regularmente o seu diário, em caderninhos pretos, que se puderam ver na exposição alusiva aos seus anos no exílio, constituída pelo espólio da coleção Rémy Fénérol, na Casa Anastácio Gonçalves, em Lisboa. Contudo, as transcrições dos diários neste romance são ficcionadas, embora o seu conteúdo seja baseado, em grande parte, em cartas e documentos existentes. Duque de Aumale, Henrique de Orleans, filho de Luís Filipe I, tio de ambos os pais de Amélia, que eram primos direitos, por consequência, tio-avô daquela que foi rainha de Portugal. Aos 8 anos de idade, herdou do padrinho, o príncipe de Condé, uma vasta fortuna, na qual se incluíam os domínios do Palácio de Chantilly. Casado com a princesa Maria Carolina das Duas Sicílias, com quem tinha uma relação muito próxima, sofreu em 1866 a morte da mulher e do filho mais velho, que contava apenas 21 anos de idade. Apenas 6 anos mais tarde, assistia ao falecimento do filho mais novo, aos 18 anos. A partir daí, dedicou-se por inteiro à família dos sobrinhos, empenhando a sua vasta fortuna na restauração da monarquia orleanista. Duque de Chartres, Roberto de Orleans. Irmão mais novo do Conde de Paris e tio de Amélia, foi muito importante na sua vida. Sempre leal ao irmão e à causa monárquica, Roberto destacou-se como militar, lutando na Guerra Civil Americana e na Guerra Franco-Prussiana. Acompanhou a família no exílio e casou com Francisca de João Vie, sua prima direita. Duque de Montpensier, António de Orleans. Avô materno de Amélia, ambicionava ser rei de Espanha. Impedido de casar com a herdeira do trono Isabel por pressões de Inglaterra, que não queria ver um Orleans no trono de Espanha, casou com a sua irmã Luísa Fernanda, na esperança, diz-se, de que a cunhada morresse cedo. Instalou-se em Sevilha, no Palácio de Santelmo, e por várias vezes apoiou conspirações contra a rainha, acabando por ser expulso do país com a família. Regressou quando o sobrinho Afonso foi aclamado rei. Aventureiro e cheio de histórias, era um avô adorado por Amélia, que passava longas temporadas com ele em Sevilha e na quinta de Vila Manrique. Duquesa de Chartres, Francisca de João Vie, tia de Amélia, era conhecida pelos mais próximos como Chiquita. Foi uma referência na vida de Amélia, sua sobrinha dileta, a quem incentivou a paixão pela pintura. Duquesa de Montpensier, Luísa Fernanda. A avó materna de Amélia era infanta de Espanha, filha de Fernando VII e irmã mais nova da rainha Isabel II. Católica fervorosa com tendências depressivas, Luísa Fernanda assistiu à morte de praticamente todos os filhos. Dos seus 8 filhos, apenas 4 chegaram a adultos. E Mercedes morreu 6 meses depois de ter casado. Dos rapazes, apenas sobreviveu o mais novo, António, como pai. Duquesa de Palmela, Helena de Sousa Holstein. Foi uma das damas mais próximas de Amélia, juntando esforços com a Duquesa de Bragança e depois rainha na implantação e funcionamento das obras de caridade, como, por exemplo, o Hospital do Rego e o Dispensário de Alcântara. Eduardo VII, conhecido como Bertie, o príncipe de Gales e filho mais velho da rainha Vitória, assumiu o trono de Inglaterra apenas com 60 anos. Conhecido pelo seu amor à moda, à comida, aos charutos e às mulheres, foi um modelo para o Duque de Bragança e depois Rei Dom Carlos. Visitou Lisboa uma vez, e o Parque Eduardo VII em Lisboa tem por isso o seu nome. Era casado com Alexandra da Dinamarca. F. Fernando de Orleans, Duque de Montpensier. O irmão mais novo de Amélia foi o oitavo e último filho dos Condes de Paris. Casou com Maria Isabel, Marquesa de Val de Terrazzo, e não tiveram descendência. Filipe de Orleans, Duque de Orleans. Conhecido por Phil, era o segundo filho do casamento dos Condes de Paris e primeiro filho varão, sendo apenas 4 anos mais novo que Amélia, irmã com quem mantinha uma relação muito próxima. Tendo sempre sonhado com a vida militar, esteve alistado no exército francês e no exército inglês, chegando a servir na Índia. Por morte do pai, tornou-se o pretendente ao trono de França sob o título de Filipe VIII. Casou em 1896 com a arquiduquesa Maria Doroteia de Áustria, de quem se separou alguns anos mais tarde. Morreu sem descendentes, passando a chefia da Casa Real de França para o seu primo direito e cunhado João de Chartres, duque de Guise, reconhecido pelos monárquicos franceses como João III. H. Helena de Mecklenburg-Schwerin. Avó paterna de Amélia, ficou viúva de Fernando de Orleans, o filho mais velho do rei de França, quando os dois filhos, o conde de Paris e o duque de Chartres, eram ainda crianças. Era uma mulher melancólica, mas muito corajosa, e morreu em 1858, quando os filhos ainda eram novos, entregando o seu cuidado à sogra e ao cunhado Omal. Numa carta comovedora, pede a Luís Filipe, seu filho mais velho, que vele sempre pelo mais pequeno, Roberto, o que aconteceu. Helena de Orleans, irmã de Amélia, a terceira filha dos condes de Paris, casou em 1895 com o duque de Aosta, depois de uma paixão frustrada politicamente por aquele que se tornaria Jorge V. Henrique de Orleans, terceiro filho dos duques de Chartres, era primo direito de Amélia e apenas 2 anos mais novo que ela. Foi um explorador, percorrendo a distância desde a Sibéria ao Sião, atravessando as montanhas do Tibete, com observações científicas sobre a fauna e a flora, que lhe valeram a Medalha de Ouro da Sociedade de Geografia de Paris. Ao longo da sua vida, fez inúmeras viagens, sobretudo pelo continente africano, pelo qual se encantara. Nunca casou e morreu em 1901, na cidade de Sião. Honoré Luynes. O duque de Luynes é filho de Yolanda Luynes e amigo de infância de Amélia e do seu irmão Phil. É com ele que Phil desafia a lei do banimento, que mantinha a família real francesa no exílio. E é ele que vem às exéquias do rei e do príncipe real depois do regicídio. Diz-se que Carlos tinha ciúmes da sua relação com Amélia, embora Honoré fosse casado e pai de vários filhos. I. Yolanda Luynes. Duquesa de Luynes é grande amiga e confidente de Amélia, visitando-a frequentemente em Portugal. Viúva muito cedo de Charles, duque de Luynes, é mãe de 3 filhos, entre eles Honoré Charles, que foi muito próximo da rainha. A carta que Amélia lhe escreve quando parte para Portugal para casar é a original. Isabel de Bourbon. A tia-avó de Amélia foi rainha de Espanha. Obrigada a deixar o país, acusou sempre o seu cunhado, António de Orleans, duque de Montpensier, de ser o grande culpado do seu exílio. Desconfiava, e com razão, de que queria para ele o trono de Espanha. Mãe de Afonso, que veio a ser rei, tinha uma relação intermitente com a irmã e a família. Recusou-se a dar o seu acordo ao casamento do filho com a sua sobrinha Mercedes Montpensier. Isabel de Orleans, irmã de Amélia, é a 4ª filha dos condes de Paris. Casou em 1899 com o seu primo direito João, duque de Guise, que pela morte do seu primo e cunhado Filipe de Orleans, Phil, foi nomeado chefe da Casa Real de França. Isabel Saldanha da Gama, filha dos condes da Ponte, foi dama de Amélia, aia e amiga dos príncipes Luís Filipe e Manuel. Acompanhou a rainha e o rei para o exílio e lá morreu, numa manhã de sol depois da missa, junto de um dos bancos do jardim. J. João Franco. João Franco Pinto Castelo Branco, Nasceu no Fundão a 14 de fevereiro de 1855 e morreu em 1926. Filho de proprietários rurais abastados, formou-se em Direito em Lisboa e iniciou a sua carreira política como deputado do Partido Regenerador. São notórias as suas ideias de fortalecimento da autoridade governamental, conjugado com uma ação reformadora, sobretudo no campo do ensino e da organização administrativa, e a adoção de medidas restritivas das liberdades individuais, como a censura à imprensa. Em 1903, com muito aparato de propaganda, lançou o Partido Regenerador Liberal, que defendia uma messiânica vida nova contra o arbítrio dos partidos e dos esquemas rotativistas, afirmando um caráter nacional suprapartidário, defensor de um poder real forte e de reformas que caem no terreno republicano. O rei encarregou-o de formar governo em 1906, num contexto de crescente crise política e agitação republicana. Após um movimento de contestação académica, o Parlamento foi prematuramente encerrado. E em abril de 1907, João Franco passou a governar em ditadura, contra a forte oposição dos republicanos e dos demais partidos monárquicos. Mas a chamada ditadura de João Franco foi breve, tendo começado em 10 de maio de 1907, com a dissolução parlamentar, sem prévia audição do Conselho de Estado, tendia a entrar na normalidade a partir de 24 de dezembro desse mesmo ano, quando se convocaram eleições para 5 de abril de 1908. Em 28 de janeiro, ocorreu uma tentativa de revolução republicana. Em 31 de janeiro, surgiu um decreto, assinado pelo rei, que atribuiu ao governo a faculdade de expulsar do reino aqueles que punham em perigo a segurança do Estado, uma vez reconhecidos culpados pela autoridade judicial competente. Mas a 1 de fevereiro o regicídio veio alterar tudo. Dom Manuel II afastou-o do governo de acalmação nacional e João Franco partiu para o exílio. Manteve sempre uma fotografia do rei Dom Carlos na sua sala e mais tarde publicou um livro sobre a sua correspondência com o rei. Joaquim Augusto Mousinho de Albuquerque. O major foi nomeado aio do príncipe real Luís Filipe pelo rei Dom Carlos, depois de uma vida como governador colonial na Índia e em África. Muito conservador, foi alvo das maiores críticas e insultos por parte da imprensa, de boatos sobre o seu relacionamento com a rainha, o que, acrescido a um desencanto crescente com a situação do país, o levou ao suicídio em janeiro de 1902. A sua carta à rainha e a sua carta ao príncipe Luís Filipe, em que lhe explica o que se pretende de um rei e em que é que ele pode contribuir para que Luís Filipe seja esse modelo, merecem ser lidas. Josefa de Sandoval. Conhecida por Pepita, foi uma das damas portuguesas mais próximas de Amélia. Casada com António de Vasconcelos e Sousa, conde de Figueiró, morreu em Inglaterra, no exílio, junto da rainha portuguesa. Era mãe de dois filhos, José e Maria, que também estiveram sempre ao serviço da rainha. L. Levavasseur, preceptora de Amélia, desde a sua chegada à França, com 6 anos, acompanhou a sua vinda para Portugal. A partir daí, as referências ao seu nome são esporádicas. Luísa de Orleães. A irmã mais nova de Amélia era muito próxima da rainha e veio frequentemente a Portugal. Casou em 1907, em Inglaterra, com Carlos de Bourbon, Sicília. A família viveu em Madrid e, em 1936, com a Guerra Civil Espanhola, exilaram-se em Itália e, posteriormente, na Suíça. O mais velho dos seus filhos morreu na Guerra Civil, lutando do lado nacionalista. Em 1939, a família regressa à Espanha e a filha mais nova de Luísa, Maria Mercedes de Bourbon, foi mãe do atual rei de Espanha, João Carlos I. M. Margarida de Harcourt. Grande amiga de Amélia, era 10 anos mais velha do que ela. Apesar de ter casado cedo com o Duque de Harcourt, foram sempre muito próximas. A carta que Amélia lê na viagem para Portugal é a carta original que lhe escreveu naquela altura. Na companhia do marido e depois dos filhos, visita Portugal com frequência e encontra-se com a rainha sempre que esta está em França. Margarida de Orleans, quarta filha dos duques de Chartres, era prima direita de Amélia e com ela conviveu de perto. Como sugeria a tradição familiar, previa-se que casasse com o seu primo direito, Filipe de Orleans, juntando assim os dois ramos da família. Mas Phil rompeu o noivado. Acabou por casar em 1896 com o Duque de Magenta. Marquês de Soveral, Luís Maria Pinto de Soveral. Embaixador de Portugal em Londres, muito próximo do rei Dom Carlos e grande amigo de Eduardo, príncipe de Gales, desempenhou um papel fundamental na diplomacia portuguesa. Amélia acusava-o, no entanto, de promover as infidelidades do rei no estrangeiro. Renunciou ao lugar com a implantação da República, mas manteve-se em Inglaterra junto de Dom Manuel, que usufruiu das suas boas relações com o então já rei Eduardo VII e depois com o seu sucessor, Jorge V. Marquês do Lavradio, José Maria de Almeida Correia de Sá. Nascido em 1874, José Maria foi bastante próximo de Dom Carlos. Serviu como oficial às ordens do príncipe real Luís Filipe e camarista e secretário particular de Dom Manuel II, a quem acompanhou para o exílio depois da proclamação da República. Mercedes de Bourbon. Foi mãe do atual rei de Espanha, João Carlos I. Mercedes Montpensier. Tia materna de Amélia, que casou com o seu primo direito, Afonso XII de Espanha. Nascida em Sevilha e com uma diferença de apenas 5 anos em relação à sua primeira sobrinha, eram muito próximas. Morreu 6 meses depois de casar, vítima de uma septicémia resultante de um aborto espontâneo. P. Pérolas. O colar de 661 pérolas com que Amélia é frequentemente fotografada, inclusivamente no casamento do filho e na sua visita a Portugal, é um presente de Carlos que usa até ao fim da vida. A fatura do colar revela que foi comprado em 1897 aos fornecedores da Casa Real Leitão e Irmão. R. Rainha Maria Amélia de Bourbon, Sicília. A última rainha de França era bisavó e madrinha de Amélia, a última rainha de Portugal. Muito mãe e avó galinha, manteve sempre o seu clã unido. Morreu no exílio, em Inglaterra, um ano depois de Amélia nascer. A seu pedido, enterrada com as roupas que usava no dia em que o marido foi obrigado a depor a coroa. Rainha Maria Pia de Saboia. A sogra de Amélia, rainha, no tempo em que a princesa francesa casou com o Duque de Bragança, possuía uma personalidade fortíssima. Da família real de Saboia, chegou a Portugal para casar com Dom Luís com apenas 16 anos e o casamento nunca terá sido feliz. Com o tempo, a relação deteriorou-se, acabando por, segundo se sabe, ter várias relações esporádicas e uma mais séria com um tenente do exército português. Conhecida pelo seu amor ao luxo, sempre impecavelmente vestida, com tudo o que encomendava de Paris, era amada pelo povo, apesar do rombo no orçamento da família real. A tragédia do Terreiro do Paço abalou-a psiquicamente. E quando partiu para o exílio, já tinha muitos momentos em que perdia completamente a lucidez. Morreu em Itália e só há alguns anos o seu corpo se juntou ao de seu marido e filhos no Panteão de São Vicente. Rei Dom Luís. O sogro de Amélia era o segundo filho de Maria II, e Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, e ascendeu ao trono apenas por morte do seu irmão Pedro V. Muito infiel à mulher, tendo mais tarde tomado Rosa Damasceno como amante, era, no entanto, muito próximo dos dois filhos, Carlos e Afonso. Apaixonado pela pintura e pelo mar, paixões que transmitiu ao filho mais velho, foi também próximo da nova duquesa de Bragança. Morreu cedo de sífilis, segundo diagnósticos posteriores, deixando o trono ao filho, que tinha então apenas 26 anos. Rei Luís Filipe. O último rei de França era bisavô de Amélia. Abdicou a favor do seu neto Luís Filipe, conde de Paris, ao ser deposto pela Revolução de 1848. Morreu no exílio em Inglaterra. T. Tomás de Melo Brainer. Amigo de infância de Carlos, tornou-se depois médico da família real. Casado com Sofia Burnet, era pai de 8 filhos. Os seus diários, que foi escrevendo ao longo dos anos, são fantásticos, estando acessível na internet a parte em que fala dos dias subsequentes ao regicídio. Tinha aposentos no Palácio de Mafra e ocupa-os com a família quando Dom Manuel ali se refugia da Revolução Republicana. Por revolta dos criados, é ele e os filhos que servem o jantar aos reis. O título de Conde de Mafra é-lhe concedido posteriormente. Pertencia a um irmão que morreu sem filhos, por Dom Manuel.